Aqui é mais um áudio do blog do Evangelista. E aqui fala o jornalista José Evangelista. Teve o Dia dos Finados, dia 2, um feriado nacional. Ele surte efeito aqui na cidade de Paulistana também. Então, os dois cemitérios eles foram movimentados. A cidade de Paulistana tem dois cemitérios e cemitérios pelos interiores. E o blog do Evangelista esteve nos cemitérios da cidade e percebeu que durante o dia as pessoas visitaram bastante, e também no início da noite, já ao anoitecer e um pouco mais, já escuro, as pessoas estavam chegando, né, e outras saindo. Houve uma grande movimentação nesse cemitério, principalmente no cemitério da Correnteza, onde tem mais corpos, né, mais sepulturas enterradas naquele lugar. Mas aí nós também fomos até o Cemitério Novo. É um cemitério que fica às margens da PI, né? Rodovia que liga Paulistana a Betânia do Piauí. É um cemitério também urbano, um cemitério da cidade de Paulistana. Lá é novo, tem bastante espaço e não está longe de estar lotado, né? Tem muito, muito espaço lá, muito espaço. Cemitério da cidade é mais difícil para as pessoas andarem. As pessoas entram lá, mas tem que andar de lado e com cuidado, porque é muito apertado e é uma lotação. As pessoas estiveram lá tentando acender velas. Muita gente conseguiu acender velas, outras não conseguiram, porque o vento, Paulistana tem um vento, muito venta demais. Né? Nós temos uma cidade que tem muitas correntes de ventos. E pessoas tentaram, uns insistiram, até conseguiram lá manter uma vela. Mas muitas velas, a gente também viu muitas velas que estavam lá apagadas. Alguém colocou há um bom tempo, saiu, mas aí o vento foi e apagou. Porque a ideia das pessoas é acender as velas e as velas serem consumidas até o final. E então, isso no cemitério, isso foi percebido no cemitério do bairro Correnteza, né? O cemitério mais antigo, que é um cemitério lotado. E seguimos também para o cemitério, lá no Cemitério Novo, também estava bastante movimentado à noite, também tinha um pessoal chegando, já à noite lá tinha pouca gente, mas tinha umas pessoas, mas tinha gente, né? Tinha gente chegando lá. Assim, algumas pessoas estavam reclamando porque não tinha energia, né? Aí ficava ruim de até enxergar, de andar por ali, no cemitério novo, né? Lá não tem energia. Outra crítica, assim, que uma pessoa também fizeram lá, a questão do diz que já está tendo uma desordem nos túmulos, né? Os túmulos, inicialmente, os primeiros, eles seguem uma sequência alinhadas, né? E já tinha outras sepulturas que já não estavam mais alinhadas, que foram feitas de uma maneira que não segue a linha que estavam seguindo antes. Então a pessoa entendeu que ali está havendo uma desorganização no cemitério novo. Que eles entendem, as pessoas lá, que teria que manter aquela ordem inicial, para que o cemitério permaneça de forma organizada. Então, talvez seja interessante que a prefeitura, o Poder Executivo, baixe um decreto ou faça um projeto de lei e envie para a Câmara, que nisso conste nessa lei e decreto que a forma de administração e a forma de organização e a forma de uso pelas pessoas do cemitério, para que o cemitério cresça de forma organizada, planejada, para que quando as pessoas façam as visitas, elas se sentam num ambiente confortável, principalmente nesse período do dia de finados. É uma tradição, essas visitas é bem tradicional nesse período de feriado, do dia dos finados. As pessoas realmente vão, é uma tradição, é uma questão cultural, é uma coisa muito forte. As pessoas vão mesmo. Então é muito interessante que seja que o cemitério cresça de uma forma organizada. E isso precisa, já que as pessoas não têm o hábito no Brasil de fazer as coisas por questões culturais, só faz depois que existe uma regra, uma lei. Então é interessante que o poder executivo, junto com o legislativo, faça alguma coisa por isso, faça alguma coisa, tome as providências. Coloque em ordem nos cemitérios. Faça um decreto regularizando o uso dos cemitérios.